Sistema Israel, passar externo, baixar travado, propõe estacionamento presente. Tiro Carlinho, montando modificador 5-8, autorizado de ir à base. Aeropista 1-7, reporta na final. Gente, olha na final da 1-7, o Tiro Carlinho. Oi, 4, defensor 50. 3, boa noite, continua aproximação, olhando a direção de pouso 90. Tio Serra Lima, sinal, baixar travado no 7. Tio Serra Lima, município pouso na pista no 7, vento na centena, na final. Gente, liga o pouso para o Tio Serra Lima. Ajuste do altímetro no 014, mantenha a via chegada a bom. Final ILS, não deram? P3-3, continua aproximação, vento na centena com 8-9, olhando só a direção de pouso. Gente, praticamente está pousando na 1-0 ou na outra pista, Tereza? Na pista auxiliar, acabou de tocar o sol, autorizado pouso na pista 1-0, agora hoje não é 6-3-1-3. Gente, autorizado pouso 1-0, 6-3-1-3. Tiro Serra Lima, solo foi 00, aeroestar, oficinar, frequência livre. Então, 3815, copia? 3815, copia. O aerolis autorizado, nível 340, decolando na pista 10, no perfil da aerolis amótiva, com curva pela direita. O processo é pêndulo 1-0 até Tango Bravo Eco, Salvaté, e após, prossegue conforme a rota. Aciona 5425, 119,8, controle. Obrigado, barulho, 340, decola no 0, Bael, Lenda, Mótica. No pêndulo 1-0 até Tango Bravo Eco. 5425, transponder, 119,8, controle, está 3215. 3215, correto, chama pronto, puxa o estacionamento. 3613, solo 03, direita, Alfa Juliette, produto 04, na minha escuta. Direita, Alfa Juliette, 04, 6313 na sua. Chama agora Recife, 1-2545, alterna 1-2685. 2545 da Zé, 5-2-0-1-6. Do 4298, são 2.004, atualizado IDF, você portará 4298. Companhia Parqueano 04, está livre para o chama, tá? Após o parqueamento 04, está livre, chamarei parque 63, vamos lá. Possível rima 810. O nível é o que está sendo utilizado em toda a suspensão. Eu fazia Mário para o nível 050. Capítulo 0, operação para detecionamento, mantenha a proa 220, o limite é magnética 1000, aguarde vocês para o final do procedimento. Iniciando a redução 4298. Iniciando 4298. Pode estabilizar a demonstração para o depois, né? Interceptar o curso do localizador com via esquerda proa 150. Está autorizado em LS, pode estabilizar. Do 4298, torre 1895. 1895, obrigado. Boa noite, 4298, azul, final de 7 milhas. Azul 4298, check 10, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro 10 no fim. 1015, tá livre pouso na 10, azul 4298, tá enxado travado. Gente. O número 1 na aproximação, está liberado nível de restrição de velocidade com altitude. Desça para 2.000 pés, o ajuste é 1.0 ou 1.5. Está autorizado em LS e reporte estabilizado. Rotando 895. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette, pro 1, passo 298. Zero, solo 17, livra direita, ataque na frequência via Alfa Kilo Cat 3. Portão 03, localizado, chama o azul 4235, continuando em estação, depois eu estou autorizado para o ponto para chegar na ponte, ajustando 0 no 5, 2 para nível 0, 5, 0. Confirme o seu está indicado no momento. Está autorizado manter a presença de velocidade na frente de teste. Controle Salvador, boa noite, Oxenéia 63, toma 0, decolou na sua escuta. Oxenéia 3, toma 0, contato com a tela de colagem, sobre via Pouca para o nível 350. Sobre via Pouca para o 350, 63, toma 0. Bravo Yankee, acione identificação. Fale Bravo Yankee, contato radar 57 milhas sudeste do Salvador, vem na prova de ITAP para chegada. Mário, ajustando 0 no 5, desce para nível de voo 060. Vale Bravense, como está a velocidade indicada no momento? Está com 2,4. Está autorizado manter a presença de velocidade em frente para a rede 7. Estabilizado 3305. Então 3305, complexo final chame torre 11895. Chama da torre, boa. Rio 2782, aciona a identificação, desça e mantém a via chegada à mar, ajustando 015, retorno para a descida. Negativo, mantém a prova de mar e informe o seu indicado. Agora 2, 0, 0, mantém a prova de mar. Rio 2782, informe o próprio para a descida. Travado. 4305, chame o fone 11895. Perdão. 4235, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 pés, 3305. Pressão 5, táxi autorizado, direito, minha linha, ponto de espera na 90, chama 11895, altímetro 1095. Cliente, direita Índia, ponto de espera 11895, tá 321. Aproximação, liga para 2509. Barulhos nas cópias. Por autorizado Guarulhos, 360, roteiro do voo 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 1198, aciona 5443. 09? Agora vai executar 435. Saiu 435. Voo 360, decola do 10 com curva direita. Apelo 10, Dael, Leda, Motiva. Controle 198 e o transponder 443. Fechamento 313, planejamento correto, chama a push. Chama a push, 363, vamos lá. Titan 38 no 5, ali mantém o no 0. Ali mantém no 0, Titan 38 no 5. Solo 26, ali pra direita, solo 121, decima 1. Salão 6310, sendo 735, 12545, até 93685. 2545, Otarna 2685, Xané 6310, obrigado, bom pra vocês. Situado pra continuar descendo as 2425. 4235, você para 2.000 pés, ajuste ao 90, homocinto, autorizado em leste, está estabilizado. 2015, autorizado em leste, está estabilizado. D5972, essa é a identificação, você avisa a chegada a box para o nível 0620, ajuste ao 095. Traviante, desça para 4.000 pés, o ajuste chama 015, complete a redução para 2209. Traviante, 15.005, para 2209, obrigado, Lunes. Número 9, Itaparuca. Boa noite, está 3895, a passagem ao pé, Dael. 3895, contato radar do colégio, subiu Dael para o nível 340. Gente, 340, pode rodar, Dael? 3895, após 2000 pés, Leda. Após 2000 Leda, está 3895. Boa do 435, vamos começar. 34235, pode estabilizar. Vale Brasilense, desse mantenha 3.000 pés, a voz de autorização para o ILS. 3.000, aguardando a autorização para o ILS. Passando para sair a cabeça de abaixar o travado visual, Pato 235. Pato 235, torre 1895. 2850, obrigado, excelente cortagem, boa noite. É bom. Cali Brasilante, 2000, está autorizado a lança, está estabilizado. Azul 2782 e 2000 também se vestiu cortar e agradecida. Azul 2782, mantenha o perfil desse para 0620. 0607. Sinal de visual. Deixa a parte estabilizada no final. Já está estabilizado. Pente livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso, azul 435, confirmando o vento, certo? 1-0 graus com 8 nós. Certo. Momento 2-0. 2-5-9-7-2, reduza para 2-3-0-9. Só para 2-3-0. Azul 2782, autorizado por uma da presente, mantendo high speed 2409. 2409, Juno, capto. Azul 2782, deixa para 4000 pés e ajuste 1015. 4000, 1015. Nove 782, deixa para 2000 pés, o ajuste 1015 está livre para o leste e a porta abrigada. Autorizado o procedimento de LS, azul 2782, desce para 2000 com 1015. Estabilizando, Charlie Braviante. Paulo Braviante, estou ouvindo no 895. 895, me dá. Oi, muito boa noite. Charlie Bravianchi passando o Altermark. O trem não está embaixo ainda. Deixa eu continuar a aproximação, aguarde pista livre. Charlie Bravianchi. Pouso 4235, solo aos 34, livre à direita, solo 121 decima 1. 21 1, próxima direita, para 2. Tá, 3815, chame para 3, Cici, 1251, até nome 3395. 1-3-3-9-5, boa. Solo, 1-4-2-3-5, livro 1. 1-4-2-3-5, 1-4-2-3-5, 5972, revisão de atitude insolúvel, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 5. 4000, Solo 37, livre direita, solo 121, décima 1. Na 72, desça para 2010, ajuste 1015, está autorizado a agência, pode estabilizar. 2015, livre e alerta, pode estabilizar. 972. Bravo Yankee, ingresso na taxa em Alfa, Juliette, contorno na parte principal, chama na Lima. Grande Salvador, este é 1-888 com a Alfa. Toma 888, essa é a identificação, deixa via aberta para o 0, 50, ajuste a 1-0 no 5. 0-0-0-50, curso, V10, 782. Toma 882, falo que o ajuste é 1-0, 1-5. 1-0-5, autorizou para 5.000. 2-0, 5-0. 5-0, 5-0. Ajuda aí, 782, completo final de chame 1-8-5. 1-8-5, muito grato, senhorita, boa noite. Torre Salvador, V10, 782. Portugal 019, Adam Sun Flight Level 060, QNH 1015. Roger, Portugal 019. Livre pouso 1-0, ventou 1-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 5. Pouso 15, está ciente, livre pouso na 1-0. Passou, travou. Passou sempre. Ciente. 172, pouso 1895. 1895. Gol 1-8-2, desce para 4.000 pés e ajuste no 0 no 5. 4.000, 1.500, 1.8-2. 2, solo 4 meia, livre direita, só 1, 2, 1, decima 1, 2, só 2, 1, 0. Afirmo, relata 03. Lima Golf Tango, Squawk Agent, descendo flight level 050 via Mali Arrival, Q1810-15. Mas ajuste no 015, livre ali, você pode estabilizar. Brasil, ele é ativo e retornará. 0196, o além de 015. Mano, faz 3. 05, ele é ativo. Romeu Marcelli, a sua identificação, desça via Mari para nível 0620, ajuste ao 095. Via Mari, até o 0620. Identificação, desça via Bolf para o nível 070, ajuste ao 015. Boa noite, Xanel 6313, vamos cruzando 2000. Xanel 6313, contato radar no decolagem, após 2000, está autorizado pelo de Lida, seu para o nível 360. 360, após 2000, voa Lida, 6313. Controle, comandante, controle 246, desce até o 076. Dono 246, autorizado no nível 070. Golf Tango, Fly Direct e TAP Tesouro, 8882, tá bom? 888, complexo na Chame Torre, 11895. Boa. 28. 5.0, zero nine, no restriction. The speed and the output, descend 2,000 feet, Q181015. Clear, final ILS approach, report status. Set up 2,000 feet, now it's the restriction and or altitude, and there we have to fly out to first runway 10, call them, now we have 1,009. Repose, 1,008. Oxa 6224, a sua identificação desse via Mari para o nível 050, ajuste uma 0 no 5. Lago Stanley, 200,000 feet, QNH 1015. Tango, conforme indica o speed. 250. Roger. Tango, Tango, clear de maintain indica o speed. Fale com o fluxo de falha. Meu manchado estava com 320, mas agora está reduzido para 200. Fecha o meu manchado. Vou no 2400 de escada. 2709, vou no 2400. Vou no 246, reduza para 2409. Reduza para 2409, vou no 2409. Meu manchado, com o fluxo de escada no momento. 2600. Autorizado, Mateu 2609. Vai bater 2609, meu manchão. Tango, Tango, Fly Direct Duna, position code, ILS, report status. Duna, Duna, Duna, ILS, report status, Duna, Duna. Pascale, da 340, de proa de Duna. Dura na proa, já. Alô, Pascale, informe que vai seguir tráfego 7 milhas à sua frente, o Eco 5, o Eco 50, mantendo 2000 pés, com indicado de 2509. Reduza para 2509, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5, no machado. Chamando a 313, Cuba Restrita, no voo 320. 320, Restrita, 6313. Tempo 8, lembrou. No 888, Alfa Juliette, portão 111. Alfa Juliette, posição 111, voo 138. Mike Charlie, de operação para seu cruzamento, com vestido até 040, limite ao localizador. 040, limitado pelo bloco, mas é Mike Charlie. Salão 6313, chame centro em 5, 251, até 93395. 251-3395, boa noite, 6313. Machado, décima até 3000 pés, ajuste no 015. 3000 pés, no 015, valeu, Machado. Portugal 01-9, full solo, Skylab 10. É Portugal 01-9, complete final e complete power 118-95. 118-95, confirm. 118-95. 118-95. Cleveland runway 10, wind 100 degrees with 6 knots, QNH on 015. Cleveland Bell 10, QNH 1015, that's Gal 09. Zero ajuste no 015. 6000 no 015. Salemia 224, estamos indicados. 2-0-6-4. Fez redução para 2-1-0. Bom, 24 mil, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no